Que todos vocês estejam na paz do Senhor. A poderosa Muvuca se apresenta. Segura a capela da Sumô. DBS está na ativa, mente analisa. O louco vai rimar, a favela está nua. E assim vou chegando. Um salve para os manos que está sempre na casa. Levadas preparadas, consideração. Ao louco sangue bom, que sempre tem o dom. Respeito de irmão, a caixa sempre tranca. Junto com as batidas, o som é venenoso. O fumo é cabuloso. O guerreiro vai à frente, eu quero ver, tem que ser assim. Certo, vamos de pé sempre à frente. Longe, caralho, olha lá, é um monte. Juntos, unidos, esse é o grupo aí. Para os loucos, enfim, que faz a frente, rapaziada. Na vida real, não se apavora, eu tô fora, eu tô bom. Eu aqui, eu tô com os caras longe da treta. Pra me manter foi muita treta. Agora eu sei, se cabacei, já não sei ladrão. Manos, vi na captura, na correria, sim. Quero sim que Deus sempre te ilumine, não é de ontem. Mostre que você não se envolve aí. E homem que é homem, bate no peito. Vai, vai, vai, vem, vem, pode chegar. São vários loucos que está no ar. Pode chegar, foi preto bom saber rimar. O que é aquilo, aquilo, aquilo. Vai, vem, pode chegar. São vários loucos, está no ar. São vários mani, a quadrilha está na ativa. Vai, vem, pode chegar. Foi preto bom saber rimar. O que é aquilo, aquilo, aquilo. Piro em grande estilo, aqui é quilo. Confiro, confirmo, ouviro, está no ar. Não vou cheirar, mas se for bola, vamos fumar. Cê é do verdinho, chega aí, vamos fumar. Digeri pá, tô nativa, com vários loucos. Não vacilei, cê quer quilo, é só desgosto. Cis é porco, é pipoco na intenção. Pois bem ladrão, tem um tom, pôs na rima o som. Eu registrei, os porcos também sei. Os loucos que trombei, enfim, eu respeitei. Lá do Capriote, lá do Tonatão. Enfim, um bom lugar, respeito é de ladrão. Aqui é Rodinei, Kizar, representei. Ligeiro, quem é quem, quem foi, só digo amém. Aplauso a quem resiste, só Deus, a fé persiste. Douglas, kamikaze aqui da Vila Dirce. Atrevido, teimoso, resistente, eficaz. O homem das respostas pode vir, só louco vai. Estou ligeiro, hein, negro, está ligeiro. Da esquina de Caraco, som dos maloqueiros. Aqui eu busco a paz, enfim, um bom lugar. Favela está unida, os loucos estão no ar. Vai, vem, vem, pode chegar. São vários loucos, está no ar. São vários loucos, a quadrilha está nativa. Vai, vem, vem, pode chegar. Foi preto bom saber rimar. O que é aquilo, DBS está no ar. Vai, vem, pode chegar. São vários loucos, está no ar. São vários mano, e a quadrilha está nativa. Pode chegar, foi preto, força, rimar. O que é aquilo, o que é aquilo? É a favela, é DBS, esse é o lugar. Eu faço rap para preto, para louco, para sul ou para oeste. Na rima é o creme. Se for pra debater, estou no ringue. A quadrilha está nativa, só preto e louco, então confere. Tentou tirar, deu dó, vá se foder. Então eu digo, mano, é pra você. Não tem moleque. E assim que é, mas se for ver, estou de pé. Parece seu pai, mas estou de pé. Cê foda assim, vários manu. Estou de pé, meu, e nunca de ré. Mas se quiser, prontíssimo, meu mano. Estou sempre na fita, pra quem duvida. Eu tenho tom de outrem, louco. A mente sempre forte. Preto justifique, mostra os pregos. Nosso tom, né? Só de me lembrar deu dó, muito já se foi aqui. Versinha causa intriga, intriga igual vai, aqui, vai, vai, vai, vai, vai, vem, pode chegar. São vários loucos que está no ar. São vários mano, e a quadrilha está nativa. Pode chegar, foi preto bom saber rimar. O que é aquilo, aquilo, aquilo? Vem, vem, pode chegar. São vários loucos que está no ar. São vários mani, a quadrilha está nativa. Vem, vem, pode chegar. Foi preto bom saber rimar. O que é aquilo, aquilo, aquilo? Vem, vem, pode chegar. São vários loucos que está no ar. São vários mani, a quadrilha está nativa. Vem, vem, pode chegar. Foi preto bom saber rimar. O que é aquilo, DBS está no ar.